What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Oh, yeah. Esse é o Cansei de Ser Sexy. A Aline pediu pra gente mostrar uma música 4 que fala da Paris Hilton. Virou tema, né, do programa dela? Fala lá, Aline. A Paris Hilton, ela tem um programa na TV gringa. Ela é amiguinha riquinha dela também, chamada Simple Life. Aí elas fazem umas palhaçadas no programinha. E essa música virou a trilha do programa. Meet in Paris Hilton. O Demi vai fazer a contrapartida ao Cansei de Ser Sexy. Eu cansei de dar sexo. Não. Vai fazer eu cansei de sexo. Não. Ele falou pra mim, não é isso? Ele falou pra você, Maurício. Ele disse pra mim lá que eu cansei de dar sexo. Que loucura. Cansei de dar sexo. Não, rapaz. Cansei de dar certo. Cansei de dar certo. É, pô. Agora vai dar errado. Falar em dar, vai rolar uma apertação aí, isso vai apertar aí, Becker. Vamos apertar, né? Então aperta aí. Já passou da hora, né? Vai lá. Santana. Em março, promoção exclusiva da cidade. E o melhor, ao vivo, no Rio. Cidade. Uns odeiam. Olha, vocês vão tomar tudo no olho do c*** de vocês. Outros amam. Uns odeiam mais ainda. Vai tomar no c***, vai chupar. Outros amam. É, já deu pra perceber que a gente não tem a mínima ideia do que vai fazer com o do balacobaco, né? Pra decidir essa parada, a cidade coloca no ar o primeiro referendo do rádio brasileiro. Referendo do balacobaco. Acesse radiocidade.fm ou ligue 2221-029 e diga sim se você quer que o do balacobaco continue no ar. Ou não, se você é daqueles que quer que o programa vá pra vá. Referendo do balacobaco. Ajuda a gente, participa. Radiocidade.fm. Por que você não enche a sua caixa craniana de merda? A gente não faz a menor ideia do que vai fazer com esse programa. Cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Que tal uma camisa exclusiva que você não compra em lugar nenhum? Com estampas iradas que são a cara da cidade e a sua cara. Hein? Nova camisa série limitada Rádio Cidade Design. Em 3 modelos e cores diferentes pra você colecionar. Durante todo o verão, cole o ouvido da cidade e saiba como descolar as suas. No Rockside, radiocidade.fm. Promoções flagras pelo 2221-029. Nova camisa série limitada Rádio Cidade Design. Vista esse som exclusivo da cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cidade. É, cansei de sexo, quero ver você fazer uma versão dessa música, Demi. Demi vai fazer. Bom, comuniquei aqui que a promoção pelo telefone foi-se. Renatinha vazou também. Então tem o nome dos 5 que faturaram ingresso duplo para o Ronca Ronca dia 21 de fevereiro no Teatro Odisseia, mais uma edição da Festa na Lapa.